Vou lutar pra me libertar nas obras do maligno. No momento eu busco ser mais positivo. De verdade no improviso, não quero agradar os críticos. Falo de amor, de dor e tenho meus motivos. Forjar a liberdade, reduzir o nosso espaço. Liberdade pra alguns, em cima da escravidão de vários. A lei dos 30 custa caro pra proteger. A lei dos homens é nada, dinheiro no poder. Esquece da verdade, faz até vista grossa só agora. Enquanto o pavio não chegou na pólvora, ignora na comarca o motim. Essa é a hora, deixa o funça pra mim. Corpo juntamente ao espírito. Sistema porco não enxergou a lei do livre-arbítrio. Só aparenta a liberdade, a sociedade em crise. E não as crenças e costumes de um povo livre. Fez orfanato, fez cadeia, fez asilo. Ali forjou a liberdade do idoso ao menino. Fez orfanato, fez cadeia, fez asilo. Forjou a liberdade do idoso. Só carro, locomoção, porteiro no castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio umbigo e finge não saber que no mundo não é só você. Olha no espelho e o que vê, a máscara da alegria que mordomia, viver com medo da maioria. Aonde vai assustado, com medo de ser roubado. Não pobre como ladrão, nunca como necessitado. Chamou os ratos quando viu os moleque na casa do pastor, que ia doar o passe pra eles voltar pro tenor. Agiu com amor, mas na sequência vem alguém que traz a dor. Um tapa no rosto. Ali que a honestidade se foi. E junto à adolescência, sua falência é lucro pro sistema. É menos investimento pra acabar com a pobreza. Segurança pra burguesa, quem faz escolta em G-Forte. Sexta-feira, 10 pras 4, vai buscar os malotes. Só carro forte, pra proteger o dinheiro dos ricos. O pobre guarda o dinheirinho, quem vem e rouba é os políticos. Preguinam da mente do trabalhador, Fernando Collor de Mello. Só carro, louco, mansão, porteiro no castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio bico e finge não saber que no mundo não é só você. Tem casa na praia, sauna na chácara e pregada em troca de um teto, por isso eu fecho com a reforma agrária. Revolução se faz com a mente, a força do povo e disposição pra ir buscar o que é nosso. Tirar a escama dos olhos, terreno tá mal dividido, aumento o desemprego e o salário é sempre mínimo. Corruptos, cínicos, só esquema de desvio. Compra voto no desbaratino, promove showzinho. Eleito mais bacana pra tirar a quebrada da lama. É pós, em nome de quem sofre, mansão no dama. E pras crianças tem febem titulada de casa. Pensa que excluindo o problema ele se acaba. O futuro é quem paga, mas um homem negativo. Desespero, desemprego, invade o condomínio onde protegem seus filhos, que também se viciam e viram seus inimigos íntimos. Só carro, louco, mansão, porteiro no castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio vivo e finge não saber que no mundo não é só você. Só carro, louco, mansão, porteiro no castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio vivo e finge não saber que no mundo não é só você.